Seção 16 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, em 2021. Seção 16, capítulo 16. Ansiava e temia ver o Sr. Rochester na manhã depois daquela noite insone. Desejava ouvir a sua voz, mas tinha medo de seu olhar. A princípio esperava, de momento para momento, que aparecesse na sala. Embora não tivesse ele o costume de entrar ali a minuto, visitava-nos a espaço por poucos minutos, e eu estava debaixo da impressão de que aquela manhã não podia deixar de vir. A manhã, porém, passou, como qualquer outra. Nada interrompeu o tranquilo andamento dos trabalhos escolares, exceto que logo depois do almoço houve certa agitação na vizinhança do quarto do Sr. Rochester, e as vozes da Sra. Fairfax, de Lia, da cozinheira, mulher de João, e a voz bem mais grossa do mesmo João. Havia exclamações como: que proteção do céu o amo não morrer queimado! Quão providencial e que presença de espírito lembrar-se logo do jarro da água! Admira que não chamasse ninguém. Esperemos que não se constipe por ter dormido no sofá, etc., etc. A esta confabulação estirada, sucedeu o rumor de fricções no assoalho e de arrastar de móveis, e quando tornei a passar para descer ao jantar, vi pela porta aberta que já tudo estava em perfeita ordem. Apenas a cama faltava o cortinado. Lia subira no beiral da janela e limpava os vidros, que a fumaça tinha ofuscado. Eu ia falar com ela, pois queria saber que versão da história o Sr. Rochester lhes dera. Mas, avançando, vi outra pessoa na câmara. Uma mulher assentada ao pé do leito, cozendo argolas a uma nova cortina. E esta mulher não era senão Grace Poole. Ali estava ela, grave, taciturna, como sempre. Vestia, como de costume, saia de pano escuro, avental marchetado, lenço de pescoço branco e touca. Aplicava-se seriamente ao trabalho que lhe parecia absorver todos os pensamentos. Na testa de expressão dura e nas feições ordinárias, não se notava nem traço de palidez ou desespero, como se devia supor numa assassina, cuja vítima lhe tinha seguido a pista até o covil, onde, assim eu julgava, lhe lançara em rosto o crime que quisera perpetrar. Fiquei admirada, embasbacada. Ela levantou a vista quando a olhei, mas nem o mínimo estremecimento. Sua cor nem se carregou, nem empalideceu. Nada que traísse emoção ou remorso, ou medo de ser descoberta. Disse seu "bom dia, senhorita", da maneira fleumática e curta de sempre. E pegando em outra argola e enfiando novo cadarço, continuou sua tarefa. Tanta fleuma vai além da minha compreensão. Hei de pô-la à prova, pensei. Bom dia, Grace, disse respondendo a sua saudação. Então, aconteceu alguma coisa aqui? Se não me engano, ouvi as criadas falarem todas juntas. Pois só que o amo estava a ler na cama ontem de noite. Adormeceu com a vela acesa e as cortinas pegaram fogo. Felizmente acordou antes de se incendiar a roupa e as colunas, e com a água do jarro conseguiu extinguir as chamas. Coisa estranha, disse eu baixinho, e logo cravando os olhos nela. O Sr. Rochester não chamou ninguém? Ninguém o ouviu fazer barulho? Grace Poole tornou a fitar-me, e desta vez havia na sua expressão uma certa confiança em si. Parecia examinar-me cautelosamente e respondeu: os criados dormem a grande distância, como a senhorita bem sabe, e não era provável que ouvissem. O quarto da senhora Fairfax e o seu são os mais vizinhos, mas a patroa diz que não deu por nada. É porque a gente naquela idade às vezes tem sono mais pesado. Depois de pequena pausa, juntou com diferença fingida, mas sempre no acento marcado, significativo: entretanto, a senhorita é moça e posso dizer tem sono leve. Talvez ouvisse qualquer ruído? Sim, ouvi, disse eu. E, baixando a voz ainda mais para que Lia, que ainda esfregava as janelas, me não percebesse, e no primeiro instante pensei que era o piloto. Mas, sabe, o piloto não pode rir, e estou certa de que ouvi um riso, e um riso tão esquisito. Tomou nova agulhada de cadarço, cerrou o pachorrenta enfiou-o com a mão livre e observou com perfeita calma. Não é possível que o amo, estando em tal perigo, se tenha rido. Ao menos eu não o acho natural. A senhorita estava sonhando. Qual sonhando? Retruquei com certa animosidade, pois aquela frieza descarada me provocava. De novo me olhou com o mesmo olhar escrutador e imperturbável. A senhorita disse ao amo que ouviu a risada? Não tive ocasião de lhe falar esta manhã. Nem pensou em abrir a porta para ver o que havia na galeria? Parecia fazer-me um interrogatório para me sondar. Veio-me a ideia de que se ela descobrisse que eu conhecia ou suspeitava seu crime, me faria o alvo de suas malévolas loucuras. Achei melhor ficar de sobreaviso. Antes, pelo contrário, disse eu, tranquei a porta. Então, a senhorita não costuma trancá-la todas as noites antes de se deitar? Ah, que fúria! Quero esquadrinhar meus hábitos para melhor dispor seus ardis. E mais uma vez minha indignação levou à dianteira a prudência. Repliquei acrimente. Até agora deixei de aferrolhar a porta por não achá-lo necessário. Não sabia que houvesse a receiar qualquer perigo ou inquietação em Thornfield Hall. Mas para o futuro, e carreguei bem nas palavras, terei cuidado de fechar tudo bem fechado antes de ir dormir. O que será muito avisado, foi a resposta. A vizinhança é das mais quietas que conheço, e nunca se ouviu que esta residência, desde que existe, fosse visitada por ladrões, apesar de ser sabido que no guarda-baixela atravessa-se talheres no valor de centenas de libras. E já se vê, para uma casa tão espaçosa, o número de criados é reduzido, porque o amo quase nunca está, e quando vem, como é solteiro, necessita de pouco serviço. Não obstante, julgo ser melhor errar um pouco por excesso. Aferrolhar uma porta pouco trabalho dá, e sempre é bom ter uma sólida tranca entre si e qualquer perigo. Muita gente, senhorita, quer confiar tudo à providência, mas lembre-se que a providência não dispensa das preocupações ordinárias, antes as abençoa quando usadas com discreção. E aqui rematou a arenga, muito longa para suas circunstâncias, pronunciada com os vagares de uma quacre. Fiquei completamente confundida pelo que me parecia ser sangue frio sobre-humano e hipocrisia impenetrável. Entrou a cozinheira. Grace, o jantar dos criados estará pronto daí a poucos minutos. Toma-o embaixo? Não. Ponha o meu quartilho de porter e um naco de pudim numa bandeja que a vou levar para cima. Não quer carne? Só um bocado e uma fatiazinha de queijo. É quanto basta. E o sagu? Este não tem pressa. Irei à cozinha antes do chá para o preparar eu mesma. Nisto a cozinheira se dirigiu a mim, avisando-me de que a senhora Fairfax me esperava. Fui. O caráter inexplicável de Grace Poole tanto me preocupava os pensamentos que quase não ouvi nada do que a senhora Fairfax contava a respeito do incêndio. Mais ainda me preocupava o problema da posição da criminosa em Thornfield Hall, pois era só o amo declarar explicitamente a criminalidade de Grace Poole. Que causa misteriosa o impedia de o fazer? E por que também a mim me impunha o silêncio? Não entendia. Um cavalheiro arrojado, altivo, estava aparentemente sujeito a uma das suas dependentes mais ínfimas. Tanto assim que até atentado contra sua existência não se atrevia a acusá-la abertamente e muito menos a castigá-la pela tentativa. Se Grace Poole tivesse sido uma moça bonita, eu teria buscado uma explicação do proceder do Sr. Rochester no fato de sentimentos mais brandos terem vencido os de circunspecção e prudência. Mas com as feições de mulher ordinária que ela tinha, a ideia era inadmissível. Entretanto, refleti, algum dia fora jovem. Sua mocidade coincidia com a do amo, pois sabia da senhora Fairfax que Grace vivia na residência havia muitos anos. Não achava, é verdade, que em qualquer tempo tivesse sido bonita. Mas pelo que tenho notado nela, talvez possuísse em compensação das deficiências de beleza um caráter forte e original. Ora, o Sr. Rochester era amador do decidido e excêntrico. talvez um capricho, como não era impossível em seu natural tão brusco e indomável, o entregasse ao poder desta mulher, de sorte que ela ainda tivesse influência secreta nas ações do amo, influência que ele não pudesse quebrar. Mas ao chegarem minhas conjecturas a tal ponto, apresentou-se-me tão distintamente a figura tosca e plebeia, o rosto feio, seco, até vulgar da senhorita Poe, que concluí: não, não pode ser. Minha suposição não pode ser exata. Entretanto, sugeri a minha voz íntima que nos fala ao coração, nem tu és bonita, e quem sabe se o senhor Rochester não gosta de ti. Em todo caso, já muita vez imaginaste coisa semelhante, e ainda esta manhã lembras-te de suas palavras? Lembras-te de seu olhar? Lembras-te de sua voz? Oh, se me lembrava de tudo! A linguagem, o olhar, o som de sua voz reviveram em mim no mesmo instante. Estava eu na aula, Adélia tinha lição de desenho, curvava-me sobre ela, guiando-lhe o lápis. Como em sobressalto, ela levantou os olhos. — Que avez-vous, mademoiselle? Disse ela. — Vous doit trembler comme la feuille. Et vos yeux sont rouges, mais rouges comme des cerises. — É de ficar debruçada assim, Adélia? Ela continuou a esboçar e eu a pensar. Apressei-me a enxotar de minha alma a noção ingrata que formara de Grace Poe. Causava-me nojo. Comparei-me com ela e achei que éramos bem diferentes. Bess Leaven chamara-me uma senhora, e tinha razão, que eu o era. E ganhara, entretanto, aparência ainda muito melhor do que quando Bess me visitara. Tinha melhor cor e mais peso, mais vida e animação, por ter esperanças mais brilhantes e gozos mais sutis e profundos. Já vem a tardezinha, monologuei, aproximando-me da janela. Todo santo dia não ouvi a voz nem o passo do Sr. Rochester, mas de certo hei de vê-lo antes da noite. De manhã tive medo de um encontro. Agora, o desejo, porque a ansiedade foi tão enganada que se tornou impaciência. Quando o crepúsculo se condensou cada vez mais e Adélia saiu para brincar com Sofia, desejei ardentemente que me chamasse. Escutava se a campainha embaixo não tocava. Lia não subia com a mensagem. Fantasiava que ouvia o passo do homem em pessoa. Virava-me para a porta, esperando que se abrisse para ele entrar. A porta, porém, ficava fechada e pelas janelas só entrava a escuridão. Ainda não era tarde. Muitas vezes mandava-me buscar às 7 e às 8 horas e ainda eram só 6. Não podia ficar desapontado de todo na noite na qual lhe tinha tanto que dizer. Queria falar-lhe mais uma vez sobre Grace Poe. Queria perguntar-lhe claramente se era ela que fizera o atentado hediondo da noite passada e, na afirmativa, por que conservava o segredo de tanta malvadez. Não me importava que minha curiosidade o irritasse ou não. Conhecia bem o prazer de vexá-lo para logo abrandá-lo. Era este, para mim, o maior dos gozos e o instinto infalível sempre me guardava que me não demasiasse. À beira do precipício gostava de ensaiar minha destreza, observando até as mínimas regras que a civilidade e minha posição me impunham, podia sempre medir argumentos com ele, e isto nos ficava bem, a ele e a mim. Afinal, ouviu-se o ranger de passos na escada. Lia entrou, mas só para me comunicar que o chá me esperava no quarto da senhora Fairfax. Fui satisfeita de assim ficar mais perto do senhor Rochester. Acho que terá vontade de tomar chá, disse a boa senhora quando entrei. Não tocou em quase nada ao jantar. Receio que não esteja boa hoje. Está tão vermelha. Tem febre? Ah, não. Estou muito boa. Melhor que nunca. Prove-o pelo bom apetite. Tenha a bondade de encher a chaleira enquanto acaba esta agulhada. Terminando, ela se levantou para descer as venezianas até então abertas, para não perder nada da luz do dia, embora o crepúsculo se condensasse cada vez mais em uma escuridão total. — A noite é bela, apesar de não haver lua, observou, olhando pela janela. — O Sr. Rochester teve em tudo um dia bem favorável para a sua jornada. — Jornada? Então o Sr. Rochester está de viagem? Não sabia que tivesse saído. — Ora, pôs-se a caminho logo depois do almoço. Foi à várzea, a residência do Sr. Ashton, a 10 milhas da outra banda de Millcote. Suponho que lá se reunirá bom número de pessoas, Lord Ingram, Sir George Lynn, Coronel Dent e outros. Espera-o de volta esta noite? Não, nem amanhã tampouco. Ficará uma semana e mais, pois quando esta gente fina da alta sociedade se encontra, tem ao redor de si tanta elegância e festança e estão providos tão abundantemente de tudo que possa agradar e entreter, que não tem pressa de se separarem. Em tais ocasiões, desejam-se especialmente cavalheiros, e o Sr. Rochester é dotado de tantos talentos e habilidades sociais que deve de ser o favorito de todos. Julgando pelas aparências, não tem nada que o insinue. As senhoras, todavia, morrem por ele. Acho que as qualidades intelectuais e sociais, e talvez a riqueza e linhagem, contrabalance as pequenas faltas da sua pessoa. As senhoras na várzea? Está a senhora Ashton com 3 filhas. Senhoritas elegantes, não há que negar. Estarão também as fidalgas Branca e Maria Ingram. Senhoritas belíssimas. Sim, lembro-me de ter visto Branca faz 6 ou 7 anos. Era uma menina de 16 anos. Veio a um baile de Natal que o Sr. Rochester deu. Devia ver a sala de jantar naquele dia. Que riqueza, que iluminação deslumbrante. Calculo que estavam presentes uns 50 cavalheiros e fidalgos. Todos das primeiras famílias da região. Todos davam a primazia à senhorita Branca. Viu-a? Que aparência tinha? Sim, via. As portas da sala abriram-se para todos, sendo que pela estação do Natal os criados tinham licença para se reunirem no vestíbulo e ouvirem algumas das senhoras cantar. Nunca vi uma cena mais esplêndida. As senhoras vestidas de gala, quase todas belas, ao menos as mais moças. A senhorita Ingram, porém, era a rainha. E como se apresentava? Era uma figura alta, de busto ideal, ombros caídos, pescoço comprido, gracioso, tez um tanto morena, mas limpidíssima, feições aristocráticas, olhos como os do Sr. Rochester, grandes, brilhantes como as joias dela. E que cabelo! Negro como a noite, penteado com gosto artístico, por detrás uma coroa de madeixas densas e adiante os caracóis mais longos e mais luzentes que já tenho visto. Vestia de branco nível, passando uma faixa cor de âmbar sobre o ombro, através do peito, com nó no lado e franjas longas até abaixo dos joelhos. No cabelo, uma flor cor de âmbar, em contraste encantador com a massa negra dos caracóis. E naturalmente todos a admiravam. Se a admiravam, e não somente por sua beleza, mas também por seus talentos. Era uma das senhoras que cantavam. Um cavalheiro acompanhava-a no piano. Ela e o Sr. Rochester cantaram um dueto. O Sr. Rochester não sabia que cantava. Oh, tem um baixo admirável e um gosto apurado para a música. E a senhorita Ingram, que voz tem? Tem uma voz muito avolumada e forte. Cantou deliciosamente, de maneira que só ouvi-la era já uma festa. E depois tocou. Não sou juiz em matéria de música, mas o Sr. Rochester é. E ele disse que a senhorita Branca tem uma execução excepcional. E essa senhora, tão bela e tão perfeita, ainda não está casada? Já se vê que não. Acho que nem ela nem a irmã têm grande fortuna. As terras do velho Lord Ingram são quase todas vinculadas, e assim o filho mais velho tê-las a todas. Mas admira que nenhum dos ricos fidalgos ou cavalheiros se apaixonasse por ela. Por exemplo, o Sr. Rochester. Ele de certo é rico, não é? Sem dúvida, mas olhe a grande diferença de idade. O Sr. Rochester tem quase 40 anos e ela só tem 25. E que mal há nisso? Fazem-se consórcios mais desiguais todos os dias. Tem razão. Todavia, não posso imaginar que o Sr. Rochester concebesse ideia semelhante. Mas a senhorita não come, apenas tomou o chá. Não tenho vontade de comer, só sinto sede. Deixe-me tomar outra chávena de chá. Estava para tornar a discutir a probabilidade de uma união entre o Sr. Rochester e a Bela Branca, quando a entrada de Adélia deu à conversa outro rumo. Mais tarde, quando sozinho no meu quarto passei revista às informações colhidas, olhei para dentro de meu coração, examinei meus pensamentos e sentimentos e esforcei-me para reduzir com mão forte, ao aprisco seguro da reflexão, tudo o que se tinha desgarrado pelo descampado da imaginação, sem cerca nem guia. Sendo eu, portanto, citada perante meu próprio tribunal, a memória deu testemunho das esperanças, dos desejos e sentimentos que afagava desde a noite passada e do estado geral de meu espírito a que me entregara aqueles 15 dias. A razão levantou-se e denunciou, a seu modo quieto, liano e despido de todo verniz, como eu tinha rejeitado a realidade e devorado rapidamente um ideal. Eu mesma pronunciei julgamento que se pode resumir no seguinte: nunca boba mais rematada que uma tal Joana Eyre respirou o sopro da vida, jamais uma idiota tão fantástica se fartou com doces mentiras e engoliu veneno como se fosse néctar. Tu, dizia eu, a preferida do Sr. Rochester, tu teres o poder de fasciná-lo, tu, de qualquer importância para ele? Vai-te, a tua loucura causa-me nojo. E derivaste grande prazer de certos sinais de preferência, sinais equívocos, dados por um cavalheiro de família importante, por um homem rico que tem visto o mundo, a uma dependente e noviça. Como pudeste fazê-lo, pobre tola rematada, a quem nem o próprio interesse pode fazer mais sisuda? Repetiste a ti mesma a cena da noite passada? Cobre o rosto, tem vergonha de ti. Ele disse alguma coisa em louvor de teus olhos, não disse? Cachorrinho cego, abre tuas pálpebras remeladas e contempla tua bobice inqualificável. Olha que não é bom para qualquer mulher deixar-se lisonjear por seu superior, que sob nenhuma condição a pode pedir em matrimônio. E é loucura para todas deixarem atiçar em si amor secreto, que se não for descoberto e correspondido, deve consumir a própria vida que o nutre. E se o for, deve andar como fogo fátuo em sarçal pantanoso, de onde não há saída. Ouve, pois, Joana Eyre, a tua sentença. Amanhã te assentarás defronte do teu espelho e com creyon traçarás bem fielmente a tua esfinge, sem atenuares nenhum defeito, sem omitires nenhuma linha dura, nem retocares a mínima irregularidade. E debaixo escreverás o letreiro: retrato de uma governante sem coerência, pobre e simples. Outro sim, tomarás uma chapa de marfim polido, tens uma pronta entre teus apetrechos. Tomarás a palheta, misturarás as tintas mais vivas, finas, claras, escolherás o pincel de pelo de camelo mais delicado, debucharás com sumo esmero o rosto mais formoso que podes imaginar, juntá-los-ás com as sombras mais etéreas e as tintas mais suaves, conforme a descrição que a senhora Fairfax fez de Branca Ingram. Lembrar-te-ás dos teus anéis negros, dos olhos orientais. Olá, voltas ao Sr. Rochester como modelo? Firme! Nada de choramingas, nada de sentimentalidade nem de arrependimento. É só juízo e resolução que passa. Relembra os traços augustos e harmoniosos, o pescoço comprido, o busto grego, faz transparecer o braço alvo, redondo, a mão delicada. Nem te esqueças tampouco do anel com o diamante, nem do bracelete de ouro. Retrata exatamente o vestuário, as rendas diáfanas, o cetim lustroso, a faixa graciosa, a rosa áurea, e intitularás o quadro: Branca, uma senhora perfeita da alta sociedade. E, se jamais pelo futuro te apanhares a imaginar que o Sr. Rochester gosta de ti, puxando por estes dois quadros, compara-os e dize: o Sr. Rochester, querendo, podia obter o amor daquela senhora? Seria provável que gastasse sequer um momento a pensar nesta plebeia pobre e insignificante? Falo-ei, foi minha resolução, e ao formar este propósito, tornei a sentir-me calma e adormeci. Cumpri com a minha palavra. 2 horas bastaram para esboçar o meu retrato a lápis, e em menos de 15 dias executei sobre marfim a miniatura da imaginária Branca Ingram. Era um retrato bem formoso, e quando comparado com a cabeça retratada da realidade, o contraste era tão grande como a própria disciplina podia desejar. Deste trabalho tirei grande proveito. Ocupava-me a cabeça e as mãos, e dava força e constância às novas resoluções que queria estampar indelevelmente em meu coração. Pouco tempo depois tive sobeja razão para me congratular com o tratamento salutar a que submetera meus sentidos. Devido a este, fui capaz de aceitar com calma conveniente ocorrências que não tardaram a seguir, as quais, se me tivesse surpreendido sem esta ginástica mental, nem por sombras teria podido sustentar. Fim da sessão 16.